Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o álbum Na Eira, do grupo .br, da nossa série Baixe Legal, onde os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Agere Iemanjá, composição de origem tradicional. Agere Iemanjá, Agere Orixá, Agere Iemanjá, Agere Orixá, Colê, colê, come seu Iemanjá. Oba colé, miscelere, Iemanjá. Colê, colê, come seu Iemanjá. Oba colé, miscelere, Iemanjá. Agere, Iemanjá. Agere, Orixá. Agere, Iemanjá. Agere, Orixá. Olorixá, delode, querê, querê, bobice. Olorixá, delode. A série Baixe Legal, de discos que podem ser baixados, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Olá, o primeiro disco do grupo .br nos apresenta toadas de Bumba Meu Boi, maracatus, cocos, cirandas, carimbós, entre outros estilos tradicionais brasileiros, executados por grandes conhecedores da música tradicional do nosso país. Sendo assim, não poderemos esperar outro resultado senão a incrível mistura de sonoridade, musicalidade e tradição. Um bom exemplo deste registro é a música Bomba de Macaíba, composição de origem tradicional, que ouviremos agora. Chora zabumba. Não aprendi a ler, papai, mas sei tocar macumba. Ô, meu bumbé de Macaíba, quá, quá, quá, chora zabumba. Não aprendi a ler, papai, mas sei tocar macumba. Ô, meu bumbé de Macaíba, quá, quá, quá, chora zabumba. Não aprendi a ler, papai, mas sei tocar macumba. Ô, meu bumbé de Macaíba, quá, quá, quá, chora zabumba. O álbum foi registrado através de gravações ao vivo em estúdio e foi coordenado pela pesquisadora e musicista Renata Amaral, que também toca contrabaixo no disco. Quem assina a produção é André Magalhães. Ainda presentes Henrique Menezes, voz e percussão, Éder Rocha, bateria e percussão e Thomas Roher, rabecas, sax barítono e soprano. Os mestres que participam no álbum são Walter França, Zezé Menezes e Humberto de Maracanã. Walter França é chefe da Nação Centenária de Maracatu Pernambucana, Estrela Brilhante. No disco ele canta, toca as alfaias, pandeiro e mineiro. Zezé Menezes é caixeira do Divino, da Casa Fante Achante do Maranhão. No disco ela canta, toca caixa, ferro e matraca. O também maranhense Humberto de Maracanã, cantador do grupo Boi de Maracanã, canta e toca maracá e pandeiro. Agora fiquem com a faixa Santo Antônio Me Avisou, composição de Zezé Menezes e Humberto de Maracanã, cantado pela Zezé. Santo Antônio me avisou que São João ia chegar, que eu cuidasse ligeirinho, botasse o touro pra brincar. Santo Antônio me avisou que São João ia chegar, que eu cuidasse ligeirinho, botasse o touro pra brincar. Ô, São João, ô, São Marçal, ô, meu São Pedro, cabelo de Cristo é a. E agora fiquem com um trecho de Terra de Caboclo, cantada por Henrique Menezes, composição também de origem tradicional. Caboclo das sete encruzilhadas, Santo Antônio ele é. Caboclo das sete encruzilhadas, Santo Antônio ele é. Amarrador de feiticeiro no cordão da sua fé. Amarrador de feiticeiro no cordão da sua fé. Caboclo das sete encruzilhadas, Santo Antônio ele é. Caboclo. O disco do dia de hoje trouxe Na Eira, do grupo Ponto BR, lançado pelo próprio grupo. O disco pode ser comprado ou baixado gratuitamente, faixa por faixa, no site www..mus.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@radiomec.com.br para mais informações, para suas sugestões, comentários e pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.